caros ouvintes, um bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 120ª emissão de Quatras de Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje, as quadras estilísticas irão centrar-se novamente em melodias interpretadas por grupos corais. Tal insistência neste género musical prende-se ao facto de, e de forma surpreendente, a emissão da semana passada ter causado sucesso junto de responsáveis e ouvintes da nossa estação radiofónica. Portanto, e a pedido de diversas famílias, partiremos desta feita para os Estados Unidos da América, para escutar os vencedores da edição do presente ano do Concurso Nacional de Coros. Trata-se do Show Choir Nationals 2012, ou 2012, encontro destinado a alunos de diversos liceus locais. Iniciamos com o vencedor do concurso feminino, as Fairfield Pure Elegance, que nos irão apresentar ao longo da primeira parte do nosso recanto uma apresentação datada de 2009. Escutemos, pois. Thank you.

you that I'm turning into yet a trifle too tense for a shot. Foi protagonizado pela solista Mary Trangan. Ouçamos Jet Set. Woke up in Brooklyn with a frown upon my face. Just left Wisconsin, where there's cheese enough to start this rap race. The brothers right, we don't know where we'll sleep tonight. Yeah, I'm a bird in the sky, and tomorrow when I rise out, wake up in Paris with a new love in my heart. Or maybe Germany with that brand new pet I met in Tuesday. Don't need to be a lonely Joe. terceira faixa constituiu uma balada, interpretada pelos solistas Amanda Paulson e Bentley Dexter. Ficamos com First Time Ever I Saw Your Face. Tom mais descontraído e, diria eu, até de sátira a vários aspectos da vida social e musical, os solistas Jane Nielsen, Maddie Gray e Trey Bremen interpretam, juntamente com o restante do grupo, This Is How to Put on a Show. Hi there, everybody. I'm the director of this crazy group of performers. This next song is the story of how a clueless nerd like me magically learned to become the Justin Bieber of the show choir world. We hope you enjoy. I haven't any choreography. My heart began sinking, my head would ache and spin. This was long before the start of Glee. But then my bestest buddy came over with a book. It gave me strength and loads of inspiration. For there inside the cover, my eager eyes would look. Excitement led to hyperventilation. First do this, then do that. A secret dress and fancy hat. This is how to put on a show. Estamos já na reta final de mais uma emissão de Quadros da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado a melodias interpretadas por grupos corais, com a banda sonora a ficar a cargo dos dois vencedores principais da edição 2012 do Concurso Nacional de Coros nos Estados Unidos da América. Este encontro de alunos de diversos liceus premiou o agrupamento coral Kennedy Happiness Inc. com o primeiro lugar na divisão de coros mistos. Encerraremos com a sua faixa de encerramento. Coincidência, amigos ouvintes! Será mais uma canção interpretada pelo referido grupo, que foi dirigido por Tom Ziegler e cuja coreografia teve a responsabilidade de Damon Brown. Trata-se de uma versão muito própria de Party Rock Anthem, single popular dos LMFAO. Josh Payne, Chase Prouty, Taylor Kilgore, Katie Wade, Austin Wilson e Ben Felst são os nomes dos solistas de In The Club. Muito boa tarde e até uma próxima oportunidade. Text my friends, put on my favorite song on repeat. The time is ticking, let's get weird, gotta hit the street. there's no need to worry, 'cause we're always on the list. In the club. Shuffle it, shuffle it.